amor da despedida, mas você me arrancou da sua vida. Ô Ju, ô Ju, tô sofrendo um bocado sem tu. Ô Ju, ô Ju, pensei que me amava, eu era só mais um, eu era só mais um. Teu chamego, teu carinho, estaria no céu feito um passarinho. Eu queria pelo menos o amor da despedida, mas você me arrancou da sua vida. Ô Ju, ô Ju, tô sofrendo um bocado sem tu. Pra balançar, maninha.